Guarulhos. 118.6 a torre. 118.6, sim. Quatro, cinco, desça para 2000 pés, ajuste 1008, informe estabilizado no localizador, irá seguir um tráfego da companhia, que está 1 milha para tudo. Tomará Whisky Foxtrot Lima, retração para o localizador, curva direita na Pro 095, informe estabilizado no curso localizador. Direita 095, informará estabilizado, Whisky Foxtrot Lima. 3362 estabilizado no localizador, avistando. Chame torre 186, bom pouso 3662. 186, obrigado, até já. Torre Salvador, é o TAP 3662, estabilizado no localizador, avistando. Trem baixo travado. TAP 3662, ciente, tráfego avistado, continue a aproximação e aguarde pista livre. Vento 100 graus com 8 nós. 3662. Rolagem na saída Pucca, trânsito Aracaju, transponder 5543, e a frequência do controle 119.35. Ciente autorizado Recife 350 via Apple 58, decola da 10 com curva esquerda, saída Pucca Aracaju, transponder 5543, controle trailer 1935. Correto, achando 6310, o ajuste é 1008, chame pronto, pushback acionamento no pole position 01. 1008, chamará pronto, obrigado. Chame Centro Recife 1288 e alterna 1226.4. 288, 264, tá ligado? Pode. Decolado Zulu 9, chama o controle 1935, azul 471. 935, uma boa noite, um bom serviço. 3662, livre pouso, 100 graus com 10 horas. Livre pouso, 3662. Isso é para 3000 pés, ajuste 1008. 3000, 1008. Whisky Foxtrot Lima, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, informe estabilizado. Controle Salvador, boa noite, azul 4071, passa 1600 pés. Boa noite, azul 4071, contato radar, série gole, suba nível 340. Para o 340, azul 4071. Salvador, TAM 3858. 58, boa noite, prossiga. Boa noite, amigo, 390 para Fortaleza. 39, aguarde cópia, Momo Frota é a saída. Copia, 3850. Momo Frota é a saída, aguarde cópia, 390. Momo Frota, 390. 3455. 3455, completo final, torre 186, bom pouso. Boa, 186. Uma milha e meia do Simbra. Confirme? Confirmo, senhor. TAM 3455. Uma milha de Simbra. Ok, 3455. Continue a aproximação e aguarde a pista livre. Guarda a pista livre. E a frequência do controle 199.35. Autorizado Fortaleza, nível 390, pela APA do Luno 9, correteira, saída Momo Frot 5547, transponder 1935, controle, então, 3258. 358, contagiamento correto, ajuste ao no 008, chame pronto, pushback, acionamento no 08. Salvador, muito boa noite, era Portugal 157, descending level 100 do Alfa Golfo November. Portugal 157, boa noite. Descolca descent level 040, um bom survival. Descent flight level 040, um bom survival, era Portugal 157. Solo Salvador, Alta 3662, livrou. 662, chamando essa Juliette. Camarada da Juliette, 662. Radial 50, prossiga. Pelo táxi, a notificação do local, é isso? Novos procedimentos? Está sujeito ao tráfego, mantém a posição e aguarde para o táxi e cópia, cardeal 50. Juliette, 3662. 3662, ingresso a Juliette, portão 0612. Juliette, 0662. Cardeal 50, um solo. São dois procedimentos de LS, é isso? Cardeal 50, conforme procedimentos, Salvador decola da pista no 0, vai manter a prova até 2000 pés, acione 0150, controle 119.35, torre 118.6, cardeal 50. E Foxtrot Lima, chame torre 18.6, bom pouso. 18.6, grato, Foxtrot Lima. Marçal 219. Estabilizado ILS em forma estabilizada. Qual que ela? Azul 4071, chame o centro Recife, frequência 1288 e alterna 1.26.4. 1288, confirma alternada? 1.26.40. Gente, 1288, alterna 1.26.40. O azul 4071, uma boa noite. de visual? Ok, ciente. Fala Salvador, boa noite. É o Santos 3455, livrou. Boa noite, Bosque Ataque de Alfa, atenção da Juliette. De Alfa, atenção Juliette. Feedback acionamento WebJet 6727 na posição 4. Objeto 6727 está autorizado, 04, chame táxi. Reportar para táxi 6727. Alfa Aeródromo, ONU 7, para cancelamento, Foxtrot Lima. Ok, Wix, o Papatão Whisky, Foxtrot Lima, plano modificado 2327, base pela direita, informe na final do ONU 7 com trem baixado e travado, Lima. Fala lá, final do ONU 7, passante do trem, Fox Lima. Alfa 6708. Jet 6708, prossiga. CIF 2. Desculpa, 3035. Firme, o nível 330. Sente o objeto 6708, informe o seu horário do plano. Ao 50 está autorizado de cruzamento da pista no 028 via taxiway Delta Alpha e próximo a taxiway Bravo em ponto esperado 10 vai chamar a torre 108 meia dúzia, o ajuste é no 008, tomou voo. Jet 6708, na escuta. O horário do plano? Bem, eu tava pros 21h45, tem que ver agora com a empresa. Tem contrato, não tem. Jet Web 6708, vamos pro seu plano, tem aqui 21h45, já venceu, cara. Evidente. E não tem nada nosso. Fala 3455, tá na Juliette, tá na Juliette. 3455, ingresso de Juliette, gate 07. Juliette, gate 07, 3455. Para o táxi, o objeto 6727, com PLB de 152, 152 a bordo, 2 horas e 45 minutos de alternativa e de autonomia, e alternativa é Guarulhos. Gente, web 6727, táxi via Índia, Alfa e Bravo, ponto de espera 118.62 a torre, o ajuste é no 008, tomou voo, boa noite. Índia, Alfa, Bravo, ponto de espera da 0186, ajustado no 008, WebJet 6727. Boa noite, até a próxima. ADL 50 na escuta do solo. Foi lá. ADL 50 está na escuta da torre. Cardeal 50 está na escuta da torre. Tô número 1. É, 6310 no gate 01, está autorizado. Pushback somente, chame táxi. Bota o táxi, 6310. Cardeal 50, Cardeal 50, está na escuta do solo. 2, ponto espera, chame agora a torre 118, meia dúzia. Torre Salvador, WebJet 6727, passo ponto espera da 10, nosso escudo. 6727, ciente a linha decola, da 10, vento de 090 graus com 10 nós. Ingressa a linha e decola da 10, WebJet 6727. Whisky Fox Lima, Solos 32, táxi à direita, tá aberto, a Baeté, boa noite. Fox Lima, vale grau. Final approach, highway 6 flight, runway 10, aeroportal 157. Quem vai ter, senhor? Informe para o cancelamento, Oscar dos Quilos. Seu cancelamento, senhor. Está propondo agora isso? Vai ter, senhor. Ok, plano modificado 2332, base pela direita, da 17, vento 090 graus com 9 nós, informe de base para final, Dos Quilos. Dos Quilos. Alinha e mantém o cajal 50. WebJet 6708, Salvador? Chega. É, de acordo com a empresa, 23h40 aí começa a validar o plano. Gente, aguarda autorização Web 6708. Obrigado. 7 decolado aos 33, chame o controle, Salvador, com o número 9, decimal 35. 1935, obrigado, senhor, boa noite. Boa noite. Cadeão 50, confirme o transponder que está acionado. Controle, boa noite, WebJet 6727. Decolou, vai levando 1700, senhor. Quando possível, direto da El, Coral, Ilhéu, enfim. Estou autorizado para Recife, número voo 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, com curva à esquerda após a decolagem, na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5477, e a frequência do controle 119, decimal 35. 330, Upper 58, Puca Aracaju, 10 esquerda, 5477, 5977, senhor. Correto, Web 6708, ajuste ao 008, chame pronto, pushback acionamento no 02. Seu táxi, Oxalé 6310, PLB 79, autonomia 4 horas, alternando Salvador. Oxalé 6310, táxi via Indy, Alfa e Bravo, ponto espera 118.62 a torre, ajuste ao 008, tomou voo, boa noite. Indy, Alfa e Bravo, 18.6 no ponto espera, obrigado, boa noite. Cardeal 50, decolado aos 35, chame o controle 119, decimal 35. Sete, vai chamar o controle 119, 35. Espera. Xenia 3, a linha e mantém. A linha mantém. 150, curva direita agora na proa 190. Direita 190, cardeal. O solo aos 3637, corrigindo, táxi livre, boa noite, bom filo. Chanel 310, tem livre decolagem, vento 100 graus com 11 nós. Gente, livre decolagem 310. Então 50, complete curva direita na proa 270. Sente direita 270. Chame táxi, está 3858. Autorizado, chama na táxi 3858. Jet 6727, chama agora Recife 1288 e alterna 1264. 1288, 264, obrigado, boa noite. Boa noite. Portugal 157, call tower 118.6, good luck. 186, 0 Portugal 157, boa noite. 157 on the final runway 10. O Xenia 6310 decolado aos 38, chame o controle 119.35. 1935, boa noite, obrigado. Portugal 157, clear to land runway 10. The wind is 080 degrees at 12 knots. Clear to land runway 10, Portugal 157. Sai da Puka, suba ao nível 350. 350 na PUCA, 6310. cruzamento 6708. 708 no 02, está autorizado, chame táxi. Chama táxi. Tá 3858, táxi via Juliette, Alfa e Bravo, ponto de espera 118612, a torre, ajuste no 008, um bom voo, boa noite. Juliette, Alfa, Bravo, tá ponto de espera dando 0186, torre, 1008, ajuste, boa noite. Zero, direita na proa 350. Direita 350 pro cardeal. Titan call ground control 1-2 this moment. Leave the next right and 1-2-5-0 pro call 1-5-0. Ground Blue Ranger, Portugal 157, runway vacated. Hey, Portugal 157, good evening and welcome to Salvador. Taxi via Alpha Juliet Gate 1111. Via Alpha Juliet Gate 11, Air Portugal 157, obrigado. Zero, direita na proa 060, informe estabilizado no localizador. Ciente, direita 060, informado estabilizado. Chané 6310, chame a Centro Recife, frequência 126.85 e alterna 12545. 2685-2545, obrigado. Tá pronto. 3858, livre de decolar, ali decola, vento 100 graus com 11 nós. E decola até 3858.